Bom, esse é na realidade o meu segundo podcast. O primeiro eu falei demais e ficou grande com a qualidade que eu queria postar no YouTube, no MySpace, perdão. E eu resolvi gravar de novo falando menos. Enfim, vou botar um som aqui para rolar. Macaco Malaquias era muito cismado. Então, esse é o Cismado de Macaco pessoa. Cada Malaquias. dia cismava com uma coisa diferente. Tom Zé, é a história Cismado de em sair de um guarda-chuva macaco perto do sol cismado. de chover. É, em Cismado na rua homenagem de aí ao casa Gabriel, que me sem mostrou isso, onde ficar fora de casa o e a dia filha da inteiro Natália, que eu parecendo. baixei o. Opa, é, Cismado andando e baixei ficar sem o comer disco banana de vez em para dar de quando. Mas presente para ela, mas eu nunca que imprimo a quando história e blá, mas enfim, não é. havia quem Macaco cismasse, Malaquias. teimava, teimava, É, cismava, bom. cismava, É, até que eu acabava queria com gravar esse tudo. podcast um pouco para testar meu gravadorzinho que minha mulher me deu de presente. É, e por falar nela, ela viu o show do Black Dice na Espanha recentemente, falou que foi uma puta experiência. Eu não vi o show dessa banda no Free Jazz, dei mole. Fui para algum jazz horroroso lá que tava tocando no dia. Quer dizer, alguma coisa que eu gosto. Porém que hoje tá chato e tal, o show foi um saco, perdi. Puta banda, dei mole, sou um idiota. Por isso, bom, esse é o meu, vem do meu disco preferido desse ano, que é o Ripple. Divirtam-se com um Black Dice. Bom, legal. Daí a gente vai para os anos 80. Esse é o meu disco preferido do Fall, Grotesque. Foi a primeira vez que o Mark Smith expulsou a banda toda. No caso, ele botou os Rhodes para tocar. Ele tem a opinião de que não existe ser mais desprezível que músico, ele caga. Então ele começou uma prática aí que virou, né, a marca da carreira aí. É, o nome da faixa é New Face in Hell. Secrets and scandals of deceitful type proportions. panões, baldes, baldinhos, baldões. Varria aqui, esfregava ali. Bom, tem um tempo fui pra Porto Alegre com a Raíssa e a mulher do Gabriel, a Mari. E a Mari teve a brilhante ideia de a gente ir num show de uma banda cover chamada Império da Lã, que é com Carlinhos da Bideo Baldi e uma galera lá do rock gaúcho lá tocando e tal. Enfim, eu fiquei aquele bando de gente branca reunida, enfim, né? Eu fiquei um pouco deprimido, com uma certa vontade de me matar, e fui embora. Pra quem conhece Porto Alegre, isso era na Liberdade, e eu tava na casa do Richard, ex Fan House, no bairro Rio Branco, e eu voltei andando ouvindo esse disco. Tipo, eu saí da parada, aquele frio de sobretudo, caralho, e botei Day Play nessa música que vocês vão ouvir agora. É o Lowell Davidson. O nome da faixa é LL. Divirtam-se. Thank you. aí, justo esse último. Que banana da terra que eu gosto. Bom, agora a gente vai para a sessão Recordar é Viver. A minha adolescência indie rock. Essa é uma das melhores bandas do período. Enjoy the Pixies, Manta Ray. All in a day, all for me. Trek across the space, it'll be just like they say. Morava no Leblon e era vizinho lá do Gabriel, e a gente, era a época onde eu era um pouco mais velho e tal, aí eu mostrava muito som pra ele e tal, e ele é muito, né, corre atrás das coisas, ele na realidade me introduziu o lance da composição dos anos 50, e principalmente esse disco que ele pegou emprestado com o Shield, que trabalhava na Arlequim, onde a gente comprou muita coisa, né? Ele trazia discos de música experimental, eletrônico esquisito, esse tipo de coisa. E ele emprestou pra gente um CD que é clássico, que é razoavelmente fácil de encontrar, do Yannis Xenakis. Metástases, Fitopracta e Eonta. E passou um tempo com ele esse CD, e ele me emprestou também, ficou um tempo comigo. Desde então eu passei a ficar bastante interessado por a música desse período e tal. Há um tempo atrás saiu uma caixa com obras para percussão, a gravação de toda a obra para percussão, 3 CDs. Essa faixa chama-se Oko, O-K-H-O, tá no terceiro CD, Xenakis. Minha amiga Laura costuma dizer que eu disfarço, que eu escondo a minha riponguice. Eu não concordo com isso. E acho que eu vou dar uma prova agora. Depois de velho, ridículo, eu virei Deadhead. Essa faixa é do American Beauty Operator. Operator, can you help me? Help me if you please. Give me the right area code and the number that I need. My right or left up on the midnight flyer, singing like a summer breeze. I think she's somewhere down south, down about Baton Rouge. But I just can't remember no number, a number I can use. Directory don't have it, central done forgot it. Got to find a number to use. Trying to check out a number, trying to run down a line. Operator said that's privileged information and it ain't no business of mine. It's flooding down in Texas, the polls are out in Utah. Got to find a private line. She could be hanging around a steel mill, working in a house of blue lights, riding a getaway bus out of Portland, talking the night. I don't know where she's going, I don't care where she's been, long as she's been doing it right. Bom, agora a gente vai ouvir uma das minhas heroínas. Eu fico sempre hipnotizado escutando esses discos dela, né? Os dois discos dela. Esse é o College Tours. Eu acho que ele foi todo gravado na College Tours da ESP, aquela gravadora de jazz porra louca dos anos 60 e tal, enfim. Senhora Pat Waters. Ooh. Há um tempo atrás eu li um livro que eu recomendo chamado... O título original da versão que saiu na Inglaterra é Bass Culture. Que... Tem um disco, né, com esse nome, recomendo. Bom demais, assim, puta dub. Linton Johnson. Eu li esse livro é bem interessante porque ele é uma história da música jamaicana, começando pela cultura de sound system, que veio antes de ter uma produção de música na Jamaica propriamente dita, né? E é interessante como ele fala, pelo menos essa parte do sound system, ele fala de como isso permitiu toda uma economia na Jamaica, toda uma... o florescimento, por exemplo, de uma indústria de cerveja, de fabricação local e tal. Grandes festas, né? Galera na rua vendendo comida e tal, dançando. Tal. O que a gente vai ouvir agora é um dos preferidos da galera do punk nos anos 70, né? No fim dos 70, na Inglaterra. Prince Farai. O nome da faixa é Commandment of Drugs. Hey, you young brother, what you putting down there? You seem to taking more than what a human can ever take. I see where sometimes you interfere with the dope. Why you trouble the dope? You want to hang with the rope, why you don't just read up your horoscope and don't chuck the door? Hey, you junkie, take the cocaine out your bum and take the coke from out your nostril. One time ago, way back, I woke up a young girl, you know. She said, man, what do you desire? I said, I desire some real stuff, you know, Jamaican stuff or the Columbia gold. Hey, Sam, why you putting down there? It seems to take it more than what a human can ever take. I see we sometimes interfere with the dope. But man, try don't hang with no rope. Just read up your horoscope, where you come from home, and don't interfere with the dope. See it? Hey, Jim, what you saying? It's cool. Ain't no pusher around. No pusher. I mean pusher with the right stuff. I don't mean the pusher with the jobs. I mean the pusher with the good stuff. Columbia Gold or J stuff. Lamb's bread, you know? Hey, you Yankee brother, what you putting down there seems to take in more than what a human can ever take. Ain't you see the cocaine no good for a human being? So why you don't do the job? Take the cocaine out your bum. And don't you know stop. Long time ago, I brought up two Bermudan chick, you know, two black chick from Bermuda. She said, man, what do you want? Have three stuff. Have the J.A. Cali, have the Columbia Gold, and the Bermudan Green. She said, which one of them you desire? I said, Matt, girl, just give me the J.A. stuff or the Columbia Gold, you know? Hey, you junkie, what you putting down there? You're from Uncle Sam, you travel to lot of yam. So take the cocaine out your ball, and don't fling no stone, and don't interfere with the dough, cause they love you the road. This is the commandment of junkie giving through the inspiration of High Prince Farai. Jugs ain't no good. Hey, Flava, right on. You're on the wire. Cocaine ain't no good for the human being. And dope ain't no good for the human being. So all you gonna do is read up your horoscope where you come from home and don't interfere with the dope. Hey, what y'all do, Columbia Gold? Sure, Dad, sure. And Jamaica stuff, that's good. Hey, lamb's bread, you know? See the cocaine out your bone and don't you fling no stars. Hey Jim, what's happening? It seems you're getting off your bloody mind. Why you pay the dope a lot of mine? Forgot about the dope, man. No, Jim, get up and forgot about the dope, man. Your body's allergic to that. This is the commandment of drugs were given through the inspiration of High Prince Farai. Sin. Bom, eu acho que encerra aqui. Tentei falar menos, foi resumido, falei menos besteira, mas tudo bem, então, valeu.